Esse podcast é patrocinado pelo refrigerante Dolly de maçã. Beba, Dolly, é muito bom. Dolly Guaraná, Dolly. É saudadinho. Tá gravando, tá gravando. Ué, já? Já. A gente aqui é assim, grava os papos aleatórios. Caraca, mano. Muito bom esse refrigerante, não? Foi, show de bola. Bom, vai lá. Aconselho. Alô, pessoal, mais um podcast do Meta Pós-Fato, o MetaCast pra vocês. Tá começando agora, depois de um breve hiato, né? Aí a gente pode dizer um hiato programado, ou não, muito pelo contrário. Então eu sou o David, aqui do Meta Pós-Fato, e hoje nós temos aqui na bancada com a gente o Harrison. Harrison! Isso! E o Alexandre. Alexandre. É, compadre, a vida é louca. Vida louca, isso aí. Ah, é, estamos nos nossos... amado patrocinador com um sabor inquestionável, inenarrável, incomparável, sabor maçã, Dolly. Dolly, Dolly. Dolly. Injetando dinheiro no metafosfato. Em breve você verá as fotos do Harrison e do Alexandre. Bebendo refrigerante, fazendo sinal do positivo. Positivo. O que você achou desse novo sabor de maçã, Alexandre? Gostoso, pô. Fica um gosto. Você indica beber indico o Dolly pra todas sabor as maçã? Pessoas, pô, porque sabe como é que é? Todo mundo inventando um montão de refrigerantes, maracujá, beba um Dolly de maçã. Maçã, é aí, pô. Dolly. Então se você ouve metafosfato, tome Dolly de maçã. Isso aí. Dolly de maçã. Vamos pra vinheta, vamos pra vinheta. Vamos vinheta. De volta, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito espirituoso, muito inteligente, que vai despertar o melhor que há dentro de cada um de vocês, né? Dentro de mim não é, lógico. E a gente vai falar um pouquinho sobre aqueles momentos lindos que se foram lá nos nossos dias da escola, né? Não tão lindos, eu diria sombrios. Então vamos começar falando sobre minha escola, né? Vou deixar primeiro o Harrison, a gente evidentemente para poupar algumas figuras que são reais, a gente não vai dar o nome de todos os bois, digo, de todos os envolvidos. Eu acho que os envolvidos aqui nem vão querer dar o nome da escola, não? É claro que vamos, cara. Eu mesmo, vamos aí, começa sou eu, que faço eu. Então vamos deixar o Harrison começar. Vamos falar aqui que eu e o Harrison estudamos o quê? 3 anos juntos? Os 3 últimos anos do ensino médio. Mas na que bonitinho. E tu estudou numa escola... Totalmente diferente, na casa do cacete. Na verdade, eu e o Alexandre começamos a estudar, eu comecei a estudar nessa escola na 6ª série, o Alexandre na 5ª, mas a gente só começou a estudar na mesma sala a partir do primeiro ano, primeiro, segundo, terceiro ano. Nós, na verdade, estudávamos na pior sala da pior escola do bairro. Só não vou dizer que é o pior bairro, porque já seria sacanagem, a pessoa poderia achar que é zoeira. nome da escola é nada mais, nada menos do que Evangelina Porto da Mota. Fica lá no Laureano, em Duque de Caxias, não, Rio de Janeiro. Tá o nome completo. Tem escola municipal, estadual. Colégio estadual, Evangelina Porto da Mota, no Doutor Laureano, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil. Ai, Jesus. Não estude lá, cara. Não estude lá. Então, hoje eu já fiz a apresentação da escola, então hoje nós vamos falar de alguns fatos, acontecimentos que aconteceram verídico, na escola. Verídicos, verídicos. Não, e muito importante, todos verídicos. Passa a palavra para o Alexandre, ele vai contar a sua primeira historinha. Ah, realmente, a escola era muito ruim mesmo. Eu mesmo que aprendi muita coisa fora da escola, porque na escola era merda, os professores não eram bons. Se você pegar de 10 professores lá, tu tiram dois bons, porque a escola era merda. Uma história... Mas por que a escola era uma merda? Explica pra gente. Porque não tinha controle, não tinha disciplina, não tinha estrutura, não tinha nada. Péssimo ensino, os professores tinha hora que tiravam hora para ler o jornal enquanto a turma tava uma baderna, tava um caos. Se o professor saísse para beber álcool e voltasse, literalmente as mesas estavam de cabeça para baixo. Não, deixa a gente entender, vamos lá. Tinha mais ou menos quantas pessoas na turma de vocês? Ah, 20 pessoas. 20 pessoas e ainda assim era uma baderna? Não, 20 presenciais. Porque na folha lá já tem uns 40. Aqueles que apareceram de vez em quando, só pra botar mais lenha na fogueira. E quantos professores vocês tinham na época, mais ou menos? 8, né? 18 professores, pô. Na verdade, alguns professores sempre davam aulas e anos repetidos, eram os professores. Pô, tinha uns lá que já eram conhecidos, né, cara? Ah, Emília. Emília, mais conhecida como Ervilha. Ervilha. A professora de história que parecia o Gilberto Gil. Quem gostava da Ervilha? Na verdade, todos nós gostavam da Ervilha, mas... É porque todo mundo passava, né? É, tem isso, né, cara? O negócio era... Meu Deus, esse negócio. Mas a professora mais amada de todas... Vamos foder com a vida da professora. Vamos dar um nome. Professora Vilce, de Ciências... A qual o Alexandre teve o grande prazer de trocar várias ideias de autores com ela. Eu foi o meu alto na escola quando discuti com ela, porque eu tava em pleno pré-vestibular querendo fazer a prova do CEDERJ e a matéria que eu tava indo pior era química, no geral. Não na escola era tranquilo, mas no estudo mesmo, na minha autocrítica. Então eu queria que o tempo que eu estivesse na escola, eu... Fosse proveitoso, né? Fosse proveitoso. E a professora simplesmente entrava, ficava falando com dois alunos lá, os... Baba-ovo. Os baba-ovo, e ficava no celular. Lembrando que nós éramos aquele grupo, fazíamos parte daquele grupinho que sentava lá atrás, pra bagunçar, tacar bolinha de papel nos outros e zoar. Pra tu ter noção da coisa, que se a gente que era daquele grupo falou isso... Queria estudar. Imagina como que era, né? Então eu discuti com ela, saí de sala, né? Eu gritou lá meu nome depois. O cara puxou uma verdadeira revolução. Porque eu tava realmente boado, porque naquele ano foi um dos melhores anos, assim, da minha vida. Anos dourados. Porque eu comecei o pré-vestibular, que era bom pra caramba. Eu tava do jeito que eu queria que fosse minhas escolas, meus anos na escola. Então eu fiquei meio revoltado com ela. E foi foda, né? Porque eu agradeço a Deus. Ela falando com o Alexandre alto, o Alexandre falando mais alto ainda, daqui a pouco ela falou mais alto ainda, e todo mundo naquele estado de tensão, e o Alexandre tremendo, tremendo, mas falando, e todo mundo, falando, meu Deus, esse será o nosso Messias. Mais ou menos assim. Então essa professora aí era a pior professora de todas. Cara, até que não, cara. Não, ela não era pior, só que ela era assim, era a professora nojenta, que arrogante, que assim... Ela olhava pra gente como, o que esse pessoal vai ser? Vai tava ser um merda. Tava se lixando pra gente. Tá, e poucas pessoas percebem isso. Por exemplo, eu e o Reis percebiam aquele olhar que, povo aí. Não vou ser merda nenhum mesmo. É, isso aí. Então, isso que... E a gente pode provar de estar errado. A gente faz parte do Meta Fato. É, isso nossa, pô. Acabamos de provar que eu tava certa. Tô. Professora, você não tava totalmente errada. Mas aí continua. Vai lá, como é que era a dependência dessa escola? Como é que era lá o local, o prédio? É organizado, limpinho, sujo? Pra começo de conversa, cara, escola pública já é uma merda. A nossa era pior. Nós não tínhamos quadra, a gente usava quadra pública da praça. Nosso colégio ficava no meio de uma praça e a gente tinha que usar quadra pública. Ou seja, quando tinha aqueles pivetinhos lá, aqueles trombadinhos lá brincando e a gente ia lá... Pô, educação física, velho. Tá foi com o pai de mete o pé aqui. Aí a professora simplesmente dizia, eu acho que hoje a gente pode ter aula teórica. Pior quando aí o caos se instaurava que ninguém queria devolver a bola. Tacava a bola na professora, a professora ficava de bobinho, toma a bola, aí passava pro outro, toma a bola, passava pro outro. Eu tinha esquecido disso, cara. Até que acertaram a professora com chute certeiro. Coisa, eu tinha esquecido disso, cara. A professora, nossa, que coisa constrangedora. Coitada da mulher, mano. Era tão boazinha, cara. A gente usava a bola dela, porque a escola também não tinha bola, né? Ela. Aí nós devolver, vou pro próximo aula, devolve a bola. Chuta lá, chuta aqui, a professora, devolve! Devolve! Isso quando os tomadinhos também não pegavam, saía na rua. É. Que coisa horrível. Ah, tá, falando da estrutura do colégio. Era como mais um colégio qualquer, mas teve uma coisa que me deixou bolado naquela escola, cara. Ela nunca foi pintada na vida. Ela nunca foi pintada, usava aquela mesma cor de burro fujão. E um belo dia, chegou o boato lá pros professores, os diretores, dizendo, na verdade isso foi uma transição, a nossa era chamada de escola. Quando mudou pra colégio, o governador do estado, pode ser o nome da governadora? Pode. Do estado? Deve. Rosinha, garotinha, ficou de fazer uma visita lá. No caso, depois de 7 anos estudando naquela escola, ninguém nunca pintou aquela escola e de uma semana pra outra resolveram pintar, fizeram toda aquela revolução, pintar a escola, pintar o colégio, que tal, tal, tal, que ela vai vir aqui. De um dia pro outro a escola amanheceu pintada e todo mundo bonitinho, tá? Até que um aluno, qual eu não vou dizer o nome, porque meus pais ouvem esses podcasts, não posso queimar meu filme. Até que um certo aluno pichou do lado da escola, que infelizmente poucos tiveram o grande prazer de ver, agora pinta de novo. Só que não ficou lá e a governadora também não visitou o colégio, ficou nessa sorte e... Sorte dela. Sorte dela, né? A única coisa que ficou lá foi a plaquinha dizendo, colégio da Rosinha Garotinho. Mas assim, ela tava se lixando pro colégio, pra ter noção. Rapaz, eu lembro isso da minha, na época da escola, né? Me permita aqui acrescentar. Eu estudei Escola Municipal, Manuel Gonçalo, depois no CEP 115, Antônio Francisco Livre de Boa, depois no Sandra Maria. Cada um deles tinha uma particularidade. Tá ferrando todas elas. O Manuel Gonçalo, quando saía tiroteio no morro, não tinha aula. Clássico, a gente mora no Rio de Janeiro, só pra constar. Só pra lembrar. Não, essa parte é redundante. O CEP 115, a gente chegou ao máximo lá de ficar 6 meses sem aula por causa de greve de professor. Né? A gente ficou 6 meses sem ter uma aulinha por causa de greve de professores. E no Sandra Maria, que foi o meu último ano do terceiro e segundo grau, eu chamava ele carinhosamente de Sandra Maria, escola que enche. Quando chovia, subia mais ou menos 1,5 metros de água, chegava ao nível do quadro e ficava aquela marca de lama na parede. Tinha segundo andar? Não. Eu escrevi uma redação em homenagem ao Sandra Maria que dizia mais ou menos assim: a minha escola é como voltar no tempo, né? Eu sinto a poeira tapar os meus, me impedindo de respirar, eu consigo ver a vida brotar de teias de aranha. Era mais ou menos assim, esses versinhos. Plantinhas nascendo nas rachaduras. Isso. Era um prédio velho, realmente feio, a quadra era suja, tinha capim nela, entendeu? A quadra era toda cimentada, mas você conseguia ver capim. Era sujo o vestiário, meu Deus, né? Era aquela coisa assim de louco. Vestiário? O que é isso? É lá, pessoal. Vestiário? Vestiário? Já no Antônio Francisco, no CIEP, né? Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, o nome Aleijadinho servia muito bem mesmo, né? Que, tipo, você tinha cavalo lá dentro fazendo cocô, dentro da escola, entendeu? A quadra era dos traficantes. Levou ao ponto de um aluno escrever que o tráfico de drogas na escola era mais organizado que na boca de fumo. Quem foi que escreveu isso? Bom, fui eu. Rapaz, essa redação ficou lendária lá na escola, passou na mão de todo mundo. Inclusive a professora gostou muito, né? Nessa época eu também me candidatei pro Grêmio Estudantil, que foi a melhor coisa que eu fiz, porque nerd, eu quase não assisti. Nerd, você é bem nerd, né, cara? Se candidatar pro Grêmio Estudantil. Ele é quase o Cris. Grêmio Estudantil é uma entidade política não partidária que serve pra não fazer nada na escola. E eu me amarrava nisso porque faltava aula pra ficar dando discurso nas salas de aula. E acabou que nunca houve nenhuma eleição. Mas eu lembro das musiquinhas que a gente cantava em frente à prefeitura, que dizia mais ou menos assim: não, dinheiro não, do meu pai não é capim, eu quero passe livre, assim, e por aí vai. Vocês eram ousados pra fazer campanha política? Exatamente, cara. Eu lembro de uma vez que o pessoal deitou em frente ao carro da polícia, o camburão da polícia, e eu lá observando, mais ou menos a uns 200 metros de distância, eu corri, tirei a camisa da escola. Eu fiquei pensando, pô, vai todo mundo levar porrada, vou ficar à distância. Mas foram isso. Isso é bem nerd, fazer parte do Grêmio, não participar, ter medo. Cara. Ter medo, é, e tipo, a gente não pegava mulher. Uma coisa mais terrível que eu fiz lá foi matar aula pra jogar bola. Naquela época eu jogava bola, então... E já que você puxou o assunto de matar aula, com a palavra Alexandre. Fala, Alexandre. É. Matar aula era divertido porque era o momento de maior adrenalina do dia, Que era a gente pular o muro. Pular o muro, pela árvore, pelo portão, sair pela porta da frente, pela porta de trás. Caraca, era muito engraçado. Que a gente saia correndo, aí de repente, a Dona Vera tá ali. Dona Vera, nome da diretora. A Dona Vera aí, Dona. Mas o momento de mais adrenalina foi no dia que no refeitório, na parte da frente do pátio, tava a Dona Vera, que era a Dora, tava a diretora, eu esqueci o nome daquela capeta. E tava mais uma das professoras, e estavam todas de costa, e eu, o Alexandre e o gordinho lá, que é o Diego. Muito suspeito quando a gente foi na casa dele aqui do lado. Creio eu que ele está em maus lençóis. Hoje em dia, nós achamos. Hoje em dia, depois que a gente foi na casa do gordinho, a gente descobriu por que alguns professores não davam merda nenhuma pra gente. É. Mas isso é um papo pra outro podcast. Aí a gente resolveu fugir lá, e todo mundo de pé, pontinha de pé. Quando a gente chegou no portão, todo mundo começou a correr. E de repente eu gritou, a Dona Vera olhando aí, ó. O gordinho começou a puxar a gente pela camisa pra jogar a gente pra trás, pra deixar a gente de bucha. E a gente todo mundo correndo pelo portão, foi um momento de maior adrenalina que já teve naquela escola. Pô, era maneiro mesmo. Era quase como pular de paraquedas, apesar de eu nunca ter pulado de paraquedas. Cara, a adrenalina era igual. Fugir da escola era a melhor parte da aula. Mas e os momentos constrangedores? Vamos começar a nos livrar daqueles pesos, do mal nas nossas costas. Eu acho que tá muito cedo pra isso. Cara, eu acho que tá muito cedo pra aflorar todos os nossos bloqueios psicológicos. Deixa chegar aos 60 anos. A gente tá muito... A ferida nem cicatrizou ainda. Mas aí, vai libere. Não, você começa a liberar aí. Não, então tá. Libera aí pra gente. Não, eu sou mesário. Vai começar com essa aí. Eu tô louco. Começa aí. Você tá perguntando a questão, mas querendo saber da sua vida. Eu? Não, tem muita coisa pra não, cara. Como eu disse, o máximo que aconteceu comigo, o mais constrangedor, na época a gente jogou bola, matando aula de história, o professor Girafão, né, que era uma mulher, a gente chamava ele de Girafão. Aí era um CIEP, a quadra era no terceiro andar e minha turma ficava no segundo andar. Aí ficava no primeiro andar, então na hora de ir embora, a gente tinha que passar lá pela passarela e ficava em frente à porta, né. Aí o pessoal, todo mundo desceu de gatinho e saiu correndo e foi embora. Eu, como era gordinho, fui tentar descer de gatinho. Aí, cheguei lá, mas é liso. Aí, quando a professora veio assim na porta e me viu, eu levantei, limpei a perna. Nossa, era nerd, você foi o único. Eu falei, professora, como é que você tá? Tá dando aula? Legal, não. Professora. Você era nerd, ninguém te colocava de você, ou você era nerd bagunceiro? Não, eu era bonzinho, eu tirava boas notas. Estava nessa época, eu tirava boas notas. Ela foi e me mandou pra direção, só isso. Não tem nada muito constrangido. Alexandre já foi pra direção uma vez? Fui quando eu falei com a Vilsa. Ah, até eu já fui porque eu briguei lá. Não, mas eu já fui outras vezes também. Ah, eu também não copiava DV, né, na escola, né? Eu inventava nenhuma. Fala aí, pra direção, alguém já brigou no colégio? Eu já. Eu já quase briguei com o capeta, mas eu não. Ah, todo mundo quase já brigou com o capeta. O capeta era um maluco que a gente estudava lá. Ah, quantas histórias do capeta aí? Conta uma história do capeta. Não, ele não faz, não merece participar disso aqui. Não, conta aquela que você contou no outro dia, aquela é boa. Pô, não, que ele tá com... A gente tava matando aula, matando aula, como sempre. Cara, não era nem questão de matar aula, que não tinha aula, a gente saía muito cedo sempre. Eu saía cedo porque nunca tinha aula, assim, nunca chegava até 11h40 as aulas. Era, contava. E também que a gente fugia tanto que chegava um momento que tava confuso se não tava tendo aula, ou se ele tava fugindo, se era feriado, se era sábado. Aí o que acontece? Aí tava todos nós na praça, aí ele pega uma amêndoa. Eu quero fazer um samba com o da amêndoa mesmo. Porque a amêndoa vê tudo no Rio de Janeiro, em todo lugar tem uma amêndoa. Aí ele pegou uma amendoeira, no caso. Ele pegou uma amêndoa e tacou. E puxou, quase pegou numa mulher que tava passando com o neném. Aí, geral, naquela brincadeira, qual é a capeta? Pede desculpa à mulher. Aí ele, vou pedir nada não. Antes de continuar, explica aí, Harrison, que é um capeta, pra depois ele continua. O capeta era nada mais, nada menos do que o cara mais odiado do colégio. Eu acho que eu era o único que tinha amizade com o cara. Quer saber como era mais ou menos o capeta? Pensa no Eli Wood, o cara totalmente arrogante, se achava o brigão da parada, o seu fodão. O cara era meio metido a nerd, mas não era essas coisas todas. Ele até era meio nerdzinho, mas... Era inteligente? Ele era um deficiente, né? Não é pra tanto, que gratuito. Tá bom, agora que já sabemos quem é o capeta, pode continuar. Aí ele tacou a amêndoa, não quis pedir desculpa, aí ele... Com aquela brincadeira, então merece pra quem não sabe. O merece é um caso, o merece é um... É um 2-2-2, meu irmão. Quem não sabe, meu irmão, vai morrer sem saber. Aí ele mereceu, né? Só que, por azar, tinha muita toma, gente toma perto um dele. Toma um dole de maçã aí, toma um dole de maçã. É, por causa dessa porra de atuação. Até tô com o moleque, tô aí, por causa disso, ele foi lá e mereceu, né? Aí veio mais de 10 cabeças, cara. Caraca, as 20 cabeças geral meteu na porrada nele. Depois disso, ele quis se vingar de todo mundo, mas. A vingança! Aí foi na porta da casa de todo mundo com dois amigos dele. Portão, no portão, pra tentar tirar satisfação. Mal ele sabendo que quando ele foi procurar o Talibã, que era o revoltado, quase bandido. Da máfia, se ferrou. O Talibã meteu uma porrada nos dois. Junto com ele de novo, meu irmão. Tá bom, até apanhou duas vezes. Apanhou duas vezes, pra tu ver como é que o cara era mongolóide. O capeta quase todo dia tava brigando com alguém, sempre apanhava. Se ele fosse o fortão, tipo o Nelson da vida... Não, eu lembro uma vez que ele brigou com o Bolimar, lembra o Bolimar? Lembra o Bolimar. Aí, de graça. No refeitório, putinho. Aí ele no refeitório, ele foi querer dar um chute, lá, Muay Thai, mano. Aí já ficou olhando assim. Lembro desse dia. Aí o Bolívar saiu metendo uma porrada nele, cara. Levou ele até lá na porta do refeitório, mano. Caraca. Só no sequência, maluco. Ele era muito retardado. Cara, queria fazer o pior. Se você é metido fortão, brigão, e sai brigando toda uma coisa, mas o cara apanhava. Toda vez que brigava, ele apanhava, cara. E a mãe dele, o Luiz Carlos tá aí, caraca. Meu Deus do céu, cara. Aquele ali não era digno de ter sido comentado nesse podcast. Realmente. Tu nunca brigou? Não, nunca briguei, não. Cara, eu briguei umas 5 ou 6 vezes, só uma delas foi pra diretoria, que foi com o Leonardo, o Cebola. Ah, tá. Mas também foi na 7ª série. Porque também a professora chegou no meio da parada também, entendeu? Só tinha retardado mesmo. Só estava com retardado naquela merda. Aí, cara, história de briga, quem tem é o Sami, cara. Não vamos falar do Sami, não, porque... Sami é um... Ele provavelmente ele vai ouvir esse podcast um dia. Não vamos falar do Sami, não. Por quê? O peito... Oh. O Sami, cara. Piada interna, hein? Pô, o Sami, os caras usavam a mãe dele, cara. Sacanagem. E a mãe dele batia nele por causa disso, cara. Deixa eu falar. Talvez isso vá sair na edição. Não vai, não. Pô, tinha o Bruno, tinha o Ítalo, que toda vez brigava. Tinha um cacete a quatro. Tu nunca brigou, não, Dani? Pô, briguei uma vez só, cara. O maluco me chamou de viado, chamou uma garota lá também de piranha. Aí eu fui lá entrar pra defender a garota. Aí o maluco já acertou um soco no meu olho, encheu aqui no galo. Aí eu agarrei ele lá, briguei que nem macho. Puxei os cabelos dele, meti no dedo na boca. Eu tapa. Não, eu sei que o cara saiu chorando, cara. O Leonardo também saiu chorando nessa, cara. Não chorou, não. Ele saiu com os olhos lacrimejados. É, também isso aí. Tem um bom olhão. Que é. Até uma merda, cara. Se esses caras que a gente tá falando agora ouvir esse podcast, vão caçar nós, cara. Ninguém vai ouvir essa merda mesmo. Ninguém, muito menos aquele bando de derrotado, filho da mãe. Cara, eu lembro de uma situação constrangedora. Eu tinha uma professora de geografia, que ela era meio assim hippie, né? E tipo, eu na época era bancava meio rebelde. Aí, era meio hippie, era meio maluco. Ela queria fazer alguma coisa com os alunos. Cara, numa certa aula, tipo assim, do nada ela começou a brincar comigo e disse que queria conversar comigo depois que a aula acabasse. Aí ela queria, ó. Pra quê, maluco? Aí começou já a usar na turma. Hein? Aí no final da aula ela tipo assim, botou a perna na minha frente pra mim não sair, porque era tipo assim, aquelas cadeiras que tapavam assim a entrada e. Peraí, precisa tirar os menores da sala? Não. Ela começou a me perguntar qual era o meu problema, se eu tinha problema com meus pais. Eu falei, putz, grila. Aí eu fiquei aquele período todo mundo dizendo que eu era maluco, que ela era a melhor professora que tinha. Aí o pessoal só foi acordar pela realidade 2 anos depois, que o nego foi perceber que a mulher é maluca. Mas antes disso eu era muito legal. Tá, maconhadona, cheiradona. É. Cara, aquela professora era muito louca. Falando nisso, lembrou só a Fernanda, né? De inglês. Né? Pô, a gente tá ferrando a vida, cara, de todo mundo aqui, só se fala, tem o nome. Fala. Coitada da Fernanda. Não tinha. Ó, a princípio, assim, racionalmente falando, ela não tinha capacidade nenhuma de administrar uma turma, principalmente em colégio público. Principalmente o Evangelina. Principalmente o Evangelina. Então ela era a mais gastada de todas. Cara, o professor ser zoado, cara, é o ápice do pandemonismo. É porque você passa dos limites. O professor, né, você... tacar bola de papel. Aluno tacar bola de papel no professor. A professora sair de sala chorando, cara. Isso aconteceu o tempo todo, cara. Que isso, mano? Chamar a Fernanda Virgem, cara. Isso era uma coisa. Sem contar que era professora de inglês. A gente fazia isso, além da sala de aula, na rua com ela também. Aí, que coisa é. Na rua, no... teve uma vez que eu e o Fábio Rocombole, lembra o Fábio Rocombole? Lembro. Aí a gente lá em Caxias, aí ela tava lá em Caxias, igual uma maluca andando. Aí ela com o telefone sem fio na bolsa, a gente. Ué, Fábio, vamos fingir que a gente tá roubando ela. Saiu. Eu fiquei sabendo de outra história disso aí. Vocês roubaram a mulher. Não, não. Aí a gente fingiu, a gente. Bora, bora. Aí a gente gritou, perdeu, perdeu. E ficamos assim, fingindo ela com aquela cara de maluca. Cara, que a gente riu muito, velho. Que a gente vivia em Caxias também. Não, e ela era professora de inglês. Todo dia, um engraçadinho, perguntava pra ela, professora, o que que significa pussyfighting? Yeah. Se você que tá ouvindo isso aí, pesquisar no Google o que é pussyfighting, que até hoje eu não sei o que é. Ou então, é... Tomb é Raider. Tinha... Não, Power Rangers. Power Rangers. E ela passou o ensino médio todo tentando explicar pra gente. Mas sabe que até hoje eu não sei o que significa pussyfighting? Se você tiver ouvindo isso aí, coloca aí no comentário. Outras histórias. Cara, quando o professor saía da sala... Quando eu falei que a cadeira ficava de cabeça baixa, era literal isso, não é zoeira não. Caramba. Tio Putê, o Vitor, lembra que o pai dele era do Bob, que era todo marrentão? Ah, eu tenho um PlayStation 3, tenho um PlayStation 2, sei o quê. Tudo que lançava ele tinha. Boa, marrentão ele. O professor saía, cara, e tirava a camisa, ficava em cima da mesa gritando, ah, girando a camisa. Ah, acabou, amor, isso aqui vai virar um inferno. Porra, cara, só a história alucinante daquela merda, cara. Como é que a gente conseguiu ser nerd naquela merda daquela escola, cara? É mesmo. Caramba. Mas tem escolas piores. É, tem escolas piores. É. Poxa, eu achando que a minha escola era ruim, a de vocês é assustadora. Não, mas tem escolas piores. Não, fora as coisas que a gente tá esquecendo, mano. É. Tá bom, agora vamos começar a baixar mais um nível agora, né? Histórias constrangedoras de outras pessoas que se lembram. Já que vocês não querem contar de vocês. Com certeza. Com certeza. Sabe, nerd é tudo zoado, cara, né? Cara, eu vou lembrar de um aqui que ficou marcante lá na minha escola. Não é minha, não vou revelar quem é. Mas tinha uma época, né? Que a gente tinha um colega lá. Vou chamar ele aqui por nome de Joãozinho. Joãozinho, coitado do Joãozinho. Joãozinho, a gente ia pra quadra lá do terraço, né? Do CIEP. Aí o Joãozinho desapareceu bem no meio da educação física. Com a Playboy. O que o Joãozinho foi fazer? O quê? O quê? O quê? A gente não sabia. Mas aí, me entra uma coleguinha. Vamos chamar ela de Mariazinha. No vestiário masculino. E pega o Joãozinho bem no banheiro, fazendo junto com a revista. Deste dia em diante, Joãozinho foi batizado de Soca Bosta. Soca Bosta. Que merda, cara. A fama dele se espalhou por toda a escola. Primeiro inteiro, Soca Bosta. Coisas do gênero. Mas nunca mais ele ficou com ninguém, coitadinho. Alguém pensou, coitado, alguém pensou na pergunta que veio na minha cabeça na hora? O que essa piranha vai fazer no vestiário masculino? Cara, tá aí, até hoje eu me pergunto. Não sei como é que ela achou aquilo. Às vezes só uma mentira de lavada que... Pô, cara, não era não. A gente viu, os caras viram a revista lá, entendeu, cara? Tava lá, tipo, não tinha como mentir. A revista tava lá, a gente viu a revista, cara. Ah, coitado, cara. Cara, coisa nojenta, bicho. É, tipo... Então vamos contar a história. Vai, Harrison, conta a próxima. Vamos contar uma história. Essa também eu vou chamar de Joãozinho. Joãozinho 2. Joãozinho 2. Se você estava realmente prestando atenção no podcast, Você vai saber de quem que eu tô falando, mas eu não vou falar. Tinha lá o Joãozinho 2, que todo mundo zoava a mãe dele. De mochila. De mochila, de peito murcho, de biscoito murcho. Tinha jingles e musiquinhas. Como é que é? Vem cá, tia linda, conta pro gaúcho, biscoito no calor. Fica todo murcho. Coisa horrível! Coisa horrível, zoando o espírito da mãe dele que era caído. Meu Deus, tomara que ele não ouça isso, cara. Esse podcast é pra maiores de 18. Cara, tomara que ele não esteja ouvindo isso, cara. Que ele vai sequer colaborar com o nosso blog. Então, certo dia a gente tava numa quadra, bem longe da faculdade, famoso Barrão, que era uma quadra de areia. Tava nesse dia? Não, esse todo mundo tava lá jogando, não sei o quê. Aí nisso tinha uma quadra, tinha um canal que passava. Canal não, né? Popular. Tinha um valão que passava bem em frente e do outro lado tinha rua. Só no Leblon. Do nada, quem passava do outro lado? A mãe do Joãozinho 2. Aí todo mundo... E ela sabia que ela era zoada na escola. Aí todo mundo começou a gritar: valeu, Joãozinho! Ó, sua mãe lá, peito murcho! Aí a mãe dele gritou de longe: vem cá! E, pô, a gente tinha 16 anos, 15... Porra, vem cá agora! Aí ele foi lá e todo, vai lá, peito roxo! No outro dia, o Joãozinho apareceu, todo roxo nos braços, nas costas, no, na cara. Pô, foi uma coisa horrível. Você, lembrando dessa história aí, vou emendar com a minha também, do Joãozinho 3. Joãozinho 3. Olha que eu nem o conhecia, né? Tava eu lá na Lan House do Messias, que era o Point também, depois na época de que Lan House, Counter Strike, 1.6 era a febre, né? E aí eu tava lá, né? E sempre na Lan House tinha aquele momento constrangedor de quando a mãe chegava claro. Pra saber: o que tu tá fazendo aqui? Os palavrões cessavam. É. Eu lembro que o Joãozinho tava lá jogando lá o Counter Strike lá com as meia hora suada que ele conseguiu comprar, né? Peraí. Interrompendo. Esse Joãozinho 3. Na verdade, é Joãozinho 2. Eu conheço essa história. Então, aí, toca inteiro. Deixa o Joãozinho 3 aí. E ele lá, né? Aí entrou a mãe dele. Aí aquela questão, né? O que ela vai fazer? Aí todo mundo fica olhando, né? Pra saber o que vai acontecer. Ela levanta ele no meio de todo mundo. Joãozinho era maior do que a mãe dele, né? Maior do que qualquer um aqui, cara. Maior, bem grande, né? A mãe simplesmente pega, olha pra ele, dá-lhe um tapa na cara dele. Ai, como dá? Deu-lhe um tapa na cara dele, mas aqueles tapas de novela das 8. Geral, todas as pessoas ficaram, até as pessoas ficaram com vergonha alheia, cara. Ele ficou, ele foi lá, saiu, abaixou a cabeça, saiu e foi pra casa. Outro dia eu olhei pra aquele cara com um olhar diferente, eu falei: caraca, que deu isso? Pena dele. Foi mais zoado ainda. Engraçado que os caras não respeitavam. Pô, foi. Mas também o Joãozinho 2 e 3, que são a mesma pessoa, davam mole pra caramba, cara. Eu lembrei de uma outra história. Eu vou chamar de Joãozinho 4, mas na verdade é o Joãozinho 2 e o 3. Ah, vai, segue, Joãozinho. Um belo dia, nós estávamos saindo, lembrando que a gente tinha 16 anos, 17, por aí, nós não éramos crianças. A gente estávamos saindo do colégio, passamos em frente a um barzinho que tinha uma televisão, que tinha um fliperama, que todo mundo parava ali. Do nada, o Joãozinho 2, 3 e 4, num só, olha pra TV, cruza os braços e fala: pô, eu perdi o Mega Man. Cara, tô com 17 anos na cara, cara. Fala esse pulo, cara. Neguinho, merece. Aí, pau, pau, pau. E, cara, o Joãozinho só dava mole, cara. Fica entre nós. É. Pô, Samir, dá mole não, cara. Que isso, cara? Caraca, o Moreto que você sabe. Pegadinha do Arlando. Falou o nome do caboclo, mano. Coisa horrível. Mas vamos aliviar agora. Já que a gente baixou bastante, né? Vamos aliviar, vamos falar de uma coisa menos cabulosa. Vamos falar de mulher. As mulheres da escola. Nossa, que mulheres. Que mulher. Começa tu falando então. Eu vou começar falando aqui de uma. Eu vou chamar ela de Marinhazinha 2. Ela parecia a Laura Croft do Tomb Raider, cara. Muito bonita, mas muito bonita mesmo. Cara, ela era a garota mais bonita da escola. E ela tinha um primo, parecia tipo assim, o Tiririca, cara. Cara esquisito, pequenininho, todo estranho. Era o oposto extremo. Sabe quem casou com ela? O Tiririca, bicho! Ela casou com um primo feio? Casou com um primo feio, é aquilo, cara. Cara. E ela é bonita, só para comer feia. Por isso que eu vou me casar com a Miss Universo. Cara, e o pior de tudo, bicho, eles estão juntos até hoje, cara, e estão felizes, e ele continua esquisito. Pior de veja o nível de egoísmo. O pior de tudo é que eles estão juntos e felizes. Caraca, isso é. Caraca, estão juntos até hoje, cara, aí, dá pra entender isso, cara. E ela continua bonita pra caramba, cara. Mesmo e o Joãozinho continua feito? Cara, o Tiririca continua da mesma coisa. O Tiririca. É, continua da mesma forma, cara. O cara tem bigode mesmo? É estranho, cara. É estranho. Banguela. É esquisitinha, mas cabeça amassada, assim. Você falou da mulher dos outros, agora fala das suas mulheres. Pô, cara, não tive mulher não, cara. É tipo assim, eu tinha uma neura, né, cara? Eu tinha medo de falar com mulher na época. Né? Por isso que eu vim aquela parada de que na época eu precisava, preferia falar sobre o desenho dos X-Men do que sobre mulher, né? Então, tinha maneira. Então, você gostava mais do Wolverine, nós entendemos. Não, nada disso. Teve uma época que me disseram que uma garota estava interessada por mim. Pra você ter ideia, eu era tão neurótico que comecei a dar voltas em frente a esbarrar com ela. É, exatamente, cara. É a velha tática. Tô passando por lá, por nada. Tipo, dei 5 ou 6 voltas pra ver se eu esbarrava com ela. Isso pra mostrar como eu conseguia me dar bem com as mulheres. Resumindo, no meu colegial eu nunca beijei ninguém. Não, beijei sim a garota lá que ficava com todo mundo. Ela me beijou à força, mas... Te beijou à força? É, né? Mas... É. Era garota maneira, o nome dela... A gente vai chamar ela de Mariazinha 3. Ah, então... Mariazinha 3, ela, tipo... Ficava com todo mundo, cara. Mas era uma garota muito maneira, muito maneira. Tinha uma vez até um amigo meu, vamos chamar ele de Joãozinho 4. Ele é orelhudo, o pessoal chamava ele de Dumbo, Meleca Prateada. Topo Gijo. Meleca Prateada acho que era o melhor de todos, né? Ele brigou com um maluco da boca. O maluco da boca. Aí, tipo assim, era ele, eu, mais uns 3 colegas. Então eram 5 pessoas, né? Aí os caras juntaram pra bater nele, lógico que a gente ficou à distância, né? Cara, a gente era nerd, né, cara? Não era lutador de Kung Fu. Então, os caras da boca juntaram pra dar porrada nele. Aí quem chegou pra salvar ele? Essa menina, cara. Ela chegou lá e botou todo mundo pra correr. Falou o nome de... Não, ela falou o nome de uns caras lá que ela conhecia, que era amigo dela. Os caras tudo arregaram e vieram pedir desculpa a ele. Só não trouxeram flores. Porque ele não pediu, cara. Aí, mas a mina era muito maneira. É por isso que quando ela me beijou, eu falei, não, tudo bem, vou quebrar esse teu galho. Mas aí, fala aí. Pô, cara, as mulheres do colégio era... Não tinha mulher muito mulher no colégio. E a gente, eu usava óculos, eu ainda uso, só que eu uso agora lente. Ele agora é o novo Peter Parker, usava óculos, agora usa lente. Não, eu era magrelo, usava óculos. Era? É, ainda sou, né? Mas eu vou começar a malhar. Então, mas e a escola também não ajudava muito, não. É, cara, pô. Tinha, sério, na nossa escola não tinha muita mulher. Nem professora mesmo. Bonita? Só a Vânia. Depois a gente fala da Vânia. Deixa eu falar agora a minha história de mulher. Quando eu tava lá pela 7ª ou 8ª série, a gente sempre fazia fila antes de entrar na sala, né? A Fabiana, lembra a Fabiana, gordinha? Me falou assim, pô, a minha prima tá querendo conversar com você, não sei quem, sei que ela dá o papo. Ela quer ficar com você. Aí eu, pô, qual é o nome dela? Vou falar o nome dela? Fala. É, tá. Liliane. Aí, tá, não sei o quê. Aí eu, tá, né? Fiquei na minha, depois na hora da saída a gente conversa. Aí eu falei lá pra todo mundo, pô, a Liliane, a prima da Fabiana quer ficar comigo, não sei o quê, a Liliane. Aí todo mundo, quê? A Liliane quer ficar com você? Porra, quem é essa? A Liliane, cara! Aquela lourinha gostosa pra caramba que todo mundo quer pegar. Aí comecei a encher a bola, né? Porra, sério, não sei o quê. Aí tá nisso, todo mundo começou a... Porra, vai lá, vai não sei o quê, sei que lá, a mina mais bonita da escola, não sei o quê. Aí tá, né? Eu vi ela de longe, assim, me mostraram. Porra, pior que é mesmo, cara. A garota mais bonita da escola. Nisso, eu fui e falei pro Tom, que sentado do meu lado, ele falou assim, porra, ela, mano? Caraca, todo mundo já pegou ela, cara. Aí nisso eu falei com o Rafael Bico. Bafão. Ah, tá. Aí, pô, essa garota é mó safada, mó piranha, maluco. Comecei já a baixar minha bola, né? Porra, essa garota deve ter dado pra todo mundo, não tô afim de ficar com ela, não, cara. Aí tá, né? Nisso a Fabiana me fala, ah, minha prima vai te esperar do lado de fora. Eu, tá, beleza, não sei o quê. Fui do lado de fora e eu todo sem jeito, né? Não porque eu tava com vergonha, nem tímido, nem porra nenhuma, porque, pô, a fama da minha precedia ela, né? Chegando lá de fora, todo mundo zoando, não sei o quê, a gente foi lá pra esquina. Aí, pô, a garota, ah, não sei quem, não sei o quê lá. Aí eu fui e falei assim. Liliane, eu vou ser bem sincero contigo, vou te mandar o papo reto. Eu nem falava muita gíria, mas eu lembro exatamente o que eu falei. Eu vou te mandar o papo reto. Eu não tô afim de ficar com você não, cara. Caralho. Aí ela, hã? Aí tá ligado como a garota toma aquele choque? Como assim? Eu, pô, não sei o quê, não faz meu tipo. Ah, como assim? A garota ficou tão triste, cara. Eu fiquei com pena dela, cara. Eu falei assim, então fala o seguinte, a gente fica um tempo aí, tal, tal, só pra testar. Posso dar um beijo? Pode, não sei o quê. A gente se beijou lá e tal, né? E nisso, da minha perspectiva, tava uma tremedeira, uma merda do cacete, né? Mas todo mundo da escola vem de longe. Caraca, você foi falar com a mina agora, já tá escondendo, não sei o quê. Acabou que resumiu. 4 dias depois, era aniversário dela, aí ela veio me pedir um presente. Aí eu descobri que a garota era uma safada, tava ficando com os 20. E pedindo presente pra todo mundo. Não, e pediu tecnicamente o namorado oficial dela, que era corno. Entendeu? Eu era um dos outros. Aí eu descobri que a garota tinha ficado comigo e com mais uns 10, pedi presente de aniversário, mano. Deixa que isso pode. É, eu fui e falei assim, não, tu quer presente de aniversário? O que eu posso fazer? Te dar um beijo e meter o pé. Não quero então nada, não sei o quê. Aí terminou de lá só quando saí da escola, porque como o Alexandre disse, a escola não ajudava. Caramba. É, era uma coisa horrível, cara. Próximo de assunto da pauta que todo mundo se sentiu mal agora. Poxa vida, hein, cara. Mais dó de maçã. Né? Mais um pouquinho de dó de maçã. Qual vai ser agora o assunto? Pô, mas a gente pode pensar aí um pouquinho também sobre, né, melhor professor que a gente teve. Ah, melhor professor, boa. Eu não tive nenhum melhor professor. A Vânia. Da escola. A Vânia, pô. É, agora. Quer falar da Vânia? A Vânia era melhor por ser bonita, também ela era boa professora. Mas a escola não ajudava. A escola, na verdade, a escola não ajudava nada. Meus melhores professores eu tive no meu terceiro ano no pré-vestibular e agora eu tô tendo no meu curso. O Alexandre falou lá no começo que os professores olhavam pra gente pensando, ah, isso aí não tem futuro não, mas a Vânia era a única que se importava com a gente, cara. Parecia até enredo de filme, que todo mundo é largado, todo mundo é rebelde, todo mundo já passou pela prisão, mas chega um professor que quer salvar todo mundo. A Vânia era mais ou menos isso, parecia enredo de filme. Queria sempre levar a gente pra algum evento, pra alguma coisa educativa, levava banner, levava não sei o que, ela era professora de física e de matemática ao mesmo tempo. Além de ser bonita pra caramba, a Vânia, essa a gente tem orgulho de dizer, inteligente pra caramba, ensinava bem, tinha uma didática boa pra caramba e, pô, tinha um aluno que não gostasse da Vânia, cara. Tanto homem, como mulher, como os puxa-saco, como os bagunceiros. Ela ajudava todo mundo. Tinha também o Cláudio de geografia, cara. E é, a Cláudio gente era boa maneiro pra também. E esse, vamos dizer que o Cláudio também é gente boa. Se o Cláudio ainda tá lá, sinto muito por ele, mas ele merece coisa melhor do que aquela escola lá. E o viadinho lá, o... Vamos dizer o nome não, porque a gente já partiu lá pro lado homofóbico, né? Ele também era um professor bom pra caramba, ele não tinha cara de que ia durar mais de 2 anos ali não, ele tinha mais cara de professor universitário mesmo. É. E que nem tu falou, os melhores professores que eu tive mesmo, tô tendo agora na faculdade. Porque não tem um que não seja marcante, que não seja gente boa pra caramba. Mas na escola mesmo, só baixo nível. Cara, eu tive alguns professores interessantes, eu me orgulho de ter discutido com a maioria deles, né? Posso citar aqui o nome deles. Valéria Domingues, que foi uma boa professora. Boa professora. Teve um professor de história, que eu não vou citar o nome dele, porque isso aí pode dar merda. Porque ele era um ótimo professor, mas até o ano que a gente teve 6 meses de paralisação, aí eles teriam que dar os 6 meses de aula, que era o acordo que eles tinham feito com o governo. Mas eles realizaram uma assembleia lá no refeitório do CIEP. Na assembleia eles prometeram arrumar apostila pros alunos, né, e dar livros de graça pros alunos para não repor os 6 meses de aula. Aí os alunos falam, não, beleza, só 3 meses de aula pra terminar o ano, e passa todo mundo, não, a gente quer isso sim, não vai repor 6 meses não. Aí quando acabou, eu fui lá nesse professor, que era professor de história, e falei, pô, cara, o que vocês fizeram hoje foi uma tremenda de uma sacanagem. Vocês roubaram nosso tempo, né, vocês pleitearam de vocês, o que eu não acho errado, mas roubaram da gente. Desse dia em diante, ele falou que eu era um canalha, e nunca mais falou comigo, eu também nunca mais falei com ele. Mas eu soltei na cara dele que eu tinha que soltar. E por causa disso, a Valéria também, que era professora de português, também corroborou com isso aí, também apoiou esse movimento pilantra dos professores. Ela caiu no meu conceito. Ela era uma professora que os alunos davam presente pra ela, faziam bolo de chocolate pra ela. Eu nunca fui muito puxar o saco dela, não. Mas ela não era a melhor professora de português da escola. A melhor professora de português, ela parecia o professor Aloprado. Era gordona, tinha um cabelo black power, era negra e era assustadora. Mas eu nunca aprendi tanto com uma professora igual eu aprendi com ela. E era uma pessoa hiper amorosa, mas ao mesmo tempo assustadora. Ela ameaçava e cumpria mesmo. A mulher era sinistra, mas a gente aprendia com ela. Foi uma professora e tanto. Agora, o nome dela, se eu não me engano, era Yara Domingues. Yara. Essa aí merece palmas mesmo, porque a professora... Palmas pra professora. Grande professora. Pra mim aprender alguma coisa, a mulher tinha que ser sinistra, cara. You gotta keep them separated. We'll be right back. fora ela, teve um professor de química, o Gladstone, que só servia pra gente falar de filme e nerdices. Grande professor ele. Foi com ele que você vendeu a ser nerd? Não, já era nerd na época. A gente falava sobre o livro de Seus Anéis, pra tu ter ideia. Tipo, falando sobre o livro de Seus Anéis na sala. O cara jovem falando Seus Anéis é uma merda. Ele foi um dos primeiros caras a me emprestar um livro pra me ler. Então, era um professor maneiro. Tinha o Gladstone, aí tinha o professor Digimon, que era o professor de biologia, que ele trabalhava pro Matando Mosquito, que é esse pessoal que passa coisa matando mosquito. Caraca. Fumacê. Fumacê. A gente chamava ele carinhosamente de Digimon. Né? Digimon, eu não lembro o nome dele. Não dizia que era um mau professor, só não ensinava nada, ele só ficava enrolando lá. Cara, lembrei agora que a gente, desculpa interromper, já interromperam com os professores. Lembrei agora que a gente matou um professor, né, cara? Lembra disso, Cadu? Ah, então? Não, não fala o nome dela, não, coitado. Fala eu nem dela. Lembro mais o nome. Mas eu lembro, a professora alguma de português. Coisa com Jota. É, a professora de português. A Vânia, sempre inovando e tal, um dia ela fez uma brincadeira e tal. Ela foi e falou assim, essa professora de português, ela tava meio adoentada. Ela foi e falou, aí a Vânia falou assim, escolham três pessoas que vocês colocariam no balão, mais duas pessoas, você e mais duas pessoas no balão. Se você tivesse que salvar apenas duas, o que você faria com a outra e tal? Ela queria testar o nosso nível de consciência, sei lá, psicologia. Aí sempre vinha aquelas respostinhas, né, tipo, eu me jogaria, deixava as pessoas que eu mais amo. Assim, tinha duas pessoas que você ama. As pessoas que eu mais amo, que é meu pai e minha mãe no balão. A outra, eu empurraria esse safado do balão, não sei o quê. Aí o Ítalo foi lá, o Ítalo foi e falou assim, eu colocaria lá comigo a Maria, vou botar que é Maria, Maria 5, que é a professora de rolê. Vou botar comigo no balão a Maria 5, aquela safada, empurraria ela de cima do balão, no meio de um pedregulho, tá com isso aqui, todo que é isso, a mulher tá doente, cara, não sei o quê. Três dias depois, a mulher morre. Então, Ítalo, você matou a mulher, cara. Você engurubuzou a mulher, cara. E, pô, não, e sem contar por que coisa que a gente matou. Não por causa disso, porque a mulher, cara, era muito perturbada pela gente, cara. A gente zoava tanta mulher que todo dia ela tava doente, cara. A gente, porra, aquilo ali foi doença psicológica, cara, por causa da gente. A gente só fazia merda, zoava ela, a gente sacaneava. Bateu depressão, vocês mataram um professor. Nós literalmente matamos um professor, cara. Trollagem. Quanto trollagem? Pra terminar a trollagem. Teve alguma trollagem sua na época de escola? De onde troll lá, tu sacaneou alguém literalmente, dizendo que pô, aquele dia eu sacaneei aquele cara. Não lembro de nada. Cara, de todo mundo era zoado, todo mundo zoava. Uns mais com a proporção maior do que o Alberto era o viadinho babovo que sentava lá na frente. E todo mundo, ninguém zoava ele porque ele era tal, até que ninguém zoava tanto ele. Zoava um pouquinho, claro. É inevitável, mas ele ficava lá na dele, ou na frente e tal, mexer com ninguém, até porque o neguinho queria pegar cola com o dia de prova. Um belo dia teve uma reunião dos pais, a mãe do Roberto se levanta, tá tendo reunião dos pais em uma sala e na outra sala no refeitório, e alguns nós estavam ouvindo a conversa. E depois esse assunto rolou a escola toda. A mãe do Roberto se levanta assim, o meu filho não gosta de dar cola. A mãe dele se levanta e diz que ele não gosta de dar cola, e que todo mundo pede cola, ele não bola a prova. Mas ele não gosta, diretora, dá pra diminuir isso? A mãe achando que ia ter apoio, a diretora simplesmente vira pra ele e fala, mas um amigo tem que ajudar o outro. Um aluno tem que ajudar o outro pra aprender a viver em comunidade. Aí foi quando o moleque se ferrou, cara. Todo mundo começou a gastar nele e uma semana depois ele foi obrigado a sair da escola, cara. Aquela mãe ferrou com a vida do moleque, tava tão bem só por causa de uma cola, ferraram com a vida do cara, cara. Imagina, a professora, cara, a diretora quebrou o barato da mãe assim. Caramba, cara. Pra tu ver como é que era a escola. Pra tu ver como é a escola. Até os diretores incentivavam a cola. É, mas eu lembro. Ainda posso acrescentar ainda minhas experiências na escola. Lembro de cantar uma vez pra um pessoal, fiz uma paródia, fui obrigado a cantar mais ou menos pra uns 60, 70 alunos. No que foi conhecido como Olimpiadas do CIEP, né? Que foi no período de Olimpíadas. Aí teve as Olimpíadas do CIEP, a gente chamou de Olimpiadas. Nesse período a gente teve que fazer um jingle lá e cantar na frente de todo mundo. Canta um pedacinho, canta um pedacinho. Rapaz, eu não lembro. Foi em cima do papo de jacaré. A gente fez uma aquela. Tô viajando na onda dessa menina aqui da aula de inglês, toma vindo em português. A gente fez uma paródia em cima disso com o Fernando Henrique Cardoso. Agora a gente já vai encaixar essa música no. O Fernando Henrique Cardoso. Falando do. Chamando os aposentados de vagabundo, vão trabalhar, seus vagabundos. Era mais ou menos isso, eu não lembro direito, não. Teve também uma peça de teatro que se chamava Fazendo Pecados por Capitais. Era do Chico Pena, que ele era um nordestino que vinha pro Rio e que ele tinha um primo que era banqueiro. Aí ele ia pegar dinheiro com o primo dele mandava dar uma surra nele, jogava ele na praça. Aí lá ele achava uma pasta e um livro. E no livro dizia que toda pessoa rica tem podres. Ele usava esse livro, né, que se chamava Como Enganar o Seu Próximo, para persuadir o governador para tirar o primo dele do lugar, lá do banco, para ele tomar o lugar do primo dele. No meio disso, tinham vários personagens com nome sugestivo. É, a mãe da mãe dele era Jacinto Apena, tinha a secretária Vagainha, tinha dois policiais que chamavam, dois seguranças que chamavam Dedo Nervoso e Mão Leve, que davam uma surra no Chico Pena. E no final, o Chico Pena tomava o lugar lá do primo dele, né? Virava dono do banco, né? Vivia feliz. Foi no teatro, no Raio Cortez, né? A gente não, eu fugi da escola, vou perder tempo indo no teatro. Eu fui. Que merda, cara. Como é que foi aquilo? Foi uma merda. Foi assim que o Raio Cortez deixou de ser um elefante branco, né? Diga-se de passagem. Se você conhece Caxias, bem, você lembra que uma vez essa biblioteca e esse Raul Cortez foram um elefante branco. Não tinha função nenhuma. Não tinha função nenhuma, resolveram transformar em biblioteca e o outro em teatro, uma dica. Mas o teatro ainda é tranquilo. O maior elefante branco de Caxias hoje em dia, além do Moacir do Carmo, é aquele cacavejo que tá lá do lado da 59, a... Ah, museu aquele de museu ciência. De ciência, que horrível. O Teatro Raul Cortez tem peças, tem várias peças assim, não tá parado, mas aquele inclusive tinha museu outro lá de... é ridículo. Ridículo, cara. Inclusive no Raul Cortez esses dias aí tava tendo um show de curta-metragem internacional aí, que a gente até no Metafosfato aqui tava divulgando, mas o museu é uma merda, cara. Eu entrei lá... O teatro ainda é tranquilo, até porque é bem estruturado. Cara, o museu é uns banners de papelão... Com uns slidezinhos tocando, que não sei o quê. É ridículo, cara. Dá pra você fazer um museu melhor dentro da sua casa do que agora. Bom, mas enfim, acabando com a política, momento político. Mas essa aí foi um pouquinho da nossa história, né? Acho que vale até um podcast depois, volume 2, contando mais histórias constrangedoras, né? O pessoal não quis contar tudo, todos os seus podres, né? Todos os seus momentos terríveis. Mas é isso aí. Últimas palavras, Alexandre? Últimas palavras, Harrison. Essa foi a... Minhas últimas palavras são: vão à escola, aprendam e não usem drogas. Uau! Minhas últimas palavras é: a escola é o pior período da sua vida, mas você vai sentir falta. Não, não vai não, com certeza. E você só vai dizer aquilo, né, Alexandre? Últimas palavras essa. Então tá certo, então corta. Vamos lá, voltando aqui, pessoal. Agora vamos com as indicações da semana aí. Vai, Harrison, começa a falar aí. Indicação da semana. A minha primeira indicação será: não indico que você leia Neonomicon do Alan Moore. Vá lá no resenhas do Metafosfato e leia a que eu fiz. Mas pra resumir, foi a pior porcaria que eu já li na minha vida. Eu tava lá, fui lá na livraria, querendo comprar uma história nova, uma história que eu ainda não tinha visto em crítica, em nada, só pra simplesmente chegar e ter uma surpresa. Pegar a primeira coisa que ver, ler e ver qual é a minha sensação. Fui lá e li, pô, Alan Moore, isso vai ser bom, mano. Peguei, aí eu nome com, e vi lá uns bichos saindo da água, tipo o Monstro do Mar. Aí eu fui lá, baseado em histórias do Lovecraft. Aí eu, porra, Alan Moore e Lovecraft numa história só? Vou comprar essa merda agora. Fui lá e paguei. Quando eu cheguei em casa, que eu comecei a esfolhar, que eu comecei a ler... Jesus amado, que porcaria. A história é chata, maçante, tem um enredo arrastado, sem contar as cenas tórridas. Leia a resenha que tá no metafosfato.blogspot.com.br. É animal, se o cara tá ouvindo isso aí, ele sabe onde fica. É, né? Eu não pensei nisso. Então é o seguinte, deixe seu comentário. Mas a história é uma porcaria. Minha indicação é: não compre essa porcaria, não faça como eu, que me levei pelo nome do autor. Essa história é um lixo. Próximo. Alexandre, alguma indicação pra semana? Indicação é um grupo musical que eu ouvi hoje, gostei, Melanina Carioca, ouvi hoje e gostei, é um grupo do Vidigal, que nos seus integrantes tem cantores, atores, um grupo bem grande, que mistura um pouco de música melódica, MPB, com rap, com encenações no palco. Muito bom. Melanina Carioca. Minha indicação para essa semana, minha primeira, né, por assim dizer, eu vou citar de novo o que eu já citei antes, que é o The Walking Dead. Já tinha indicado ele, mas eu só tinha lido os primeiros 12 volumes. Agora eu já tô no número 60 e tenho que dizer que é muito bom. Olha, é uma das melhores coisas que eu já li há muito tempo. E olha que eu tenho lido muita coisa. É muito bom mesmo. A gente está acostumado a ver zumbi aí com Resident Evil, os próprios filmes do Jorge Romero, mas aqui eles ganham uma nova roupagem, são bem escritos. O ritmo, quando você lê assim tudo de uma vez, do número 1 ao 60, é meio frenético. Você tem uma dificuldade de ter tempo para assimilar, porque é muita coisa acontecendo uma atrás da outra. Então você tem aquela dificuldade natural da assimilação. É meio complicado isso. Fica inverossímil quando você lê tudo de uma vez. Você precisa de um tempo para respirar entre um gibi e outro. Mas ainda assim, é muito bom. A passagem que é conhecida ali como o pessoal do presídio é uma das coisas, assim, realmente interessantíssimas. E o legal do Walking Dead é que o foco não é nos mortos, mas nos vivos. Eles, de fato, são os mortos que andam, né? Os vivos são os mortos que andam. Porque você, pouco a pouco, vai vendo eles se degenerando, deixando, literalmente, de serem humanos. Ali começa a selvageria, é cada um por si, e a moral vai sendo esquecida pouco a pouco. E pouco a pouco você vai vendo os personagens se confrontando e esquecendo o que eles eram. É nessa passagem também que você conhece o maior vilão da década aí, que é o governador. Um personagem amoral, um personagem sinistro, que a única coisa que me deixou assim um pouco pé atrás é a ascendência dele mexicana. Seria isso aí uma forma de preconceito do autor? Não sei. Mas é um personagem muito interessante, muito forte. Chega também a Michonne, que é uma personagem afro-americana, interessantíssima, embora acho que é o ponto mais surreal da história. Ela é esquizofrênica, ela tem uma espada, ela luta melhor que um ninja e detona os zumbis com a espada ninja. É bem, bem viagem, mas isso não deixa a personagem ficar uma personagem chata, sem graça. Curti muito, eu acho que... Se você tá com a mente aberta, se você não tem preconceito pra isso, deve ler The Walking Dead. Dá pra dizer ainda que a série é muito chata em comparação ao gibi. A série se tornou de fato um novelão, mas o gibi é uma obra superior, uma obra séria que eu recomendo. Cara, eu não sou pessimista, mas a minha próxima indicação é, na verdade, eu não indico de novo. Putz, acabou de sair em DVD o filme Battleship. Uh-huh. Porra. Se você não teve a oportunidade de ver isso no cinema e tá esperando pra ser lançado em DVD igual eu, não precisa perder seu tempo vendo essa merda, cara. O filme é chato, o filme se perde, tem vários cortes que tem hora que você não sabe o que tá acontecendo realmente no filme, você não sabe se é um filme de futebol, se é um filme de extraterrestre, se é um filme de comédia, se é um filme de ação. A única coisa que escapa nesse filme é um pouquinho da computação gráfica, mas também só foi porque a Hasbro, depois de ganhar muito dinheiro com Transformers, colocou dinheiro nesse filme, mas... O filme é ruim, história fraca. O ator, infelizmente... É o mais azarado. É azarado pra caramba, só faz porcaria. Apesar de eu ter gostado um pouquinho do John Carter, ele só faz porcaria. E não indico essa semana que você compre o que acabou de ser lançado em DVD, em Blu-ray, Battleship. Não compre essa merda. Alexandre, mais uma indicação? Não. Não? Então que é isso? Então eu vou indicar o CD que foi lançado em 2010, do Vampire Weekend. Eu tive a oportunidade de ouvir essa semana. Eu comprei... o disco do Vampire Weekend contra. Eles misturam, é como se você encontrasse os Beatles misturando, sei lá, uma coisa parecida com maraca, o samba. É como se fosse os Beatles misturado com Los Hermanos e essa onda emo. Eu não gosto de emo, mas gostei do Vampire Weekend. É legal, o ritmo deles é interessante. O vocalista, às vezes, ele parece encarnar uma menina, a voz dele fica tão fina que parece realmente uma menina, parece que ele tá cantando em falsete. O ritmo é interessante e é até gostoso você ver essa mistura de rock com samba, que os Los Hermanos, em algum momento da vida deles, eles conseguiram misturar bem. Mas depois desandou, até porque alguém falou pra eles que eles eram bons, e infelizmente eles acreditaram. Mas é isso aí, Vampire Weekend contra. Se você ficou em dúvida se vale realmente a pena, vê o clipe deles, Holiday, no YouTube, que você vai curtir, vai ver que ali é diversão pura. Bom, rapidinho, antes de fechar, uma coisa que o Davi não vai se lembrar, mas ele é o narrador de hoje, mas eu me lembrei, eu acho que ele não vai se lembrar, então eu vou tomar a frente dele. Curta a nossa página no Twitter, @metafosfato, Facebook também, Metafosfato. Se você jogar metafosfato no Google, você vai ver lá a gente em várias páginas, inclusive de Riz, que tá indo agora. Porque naquela hora que eu falei metafosfato.blogspot.com.br, tu falou, o cara já tá lendo, não precisa. Mas eu lembrei que agora a gente tá de Riz, e lá tem uma sessão só de entretenimento, que o cara clica no podcast avulso e às vezes não aparece o endereço. Não por problema do negócio, porque simplesmente se o cara tiver na forma básica, não vai aparecer o endereço, a não ser que ele clique no link do blog para ir no blog. Só vai aparecer... o nome do podcast e eu ouvi o podcast. Então, por isso agora que eu lembrei que naquela hora fazia sentido. Então, curta a gente aí, comenta aí e, por favor, comente o blog, não apenas no Face. Tem um monte de gente apenas comentando no Face, muito obrigado, mas comente também no blog, nós precisamos de vocês, nós necessitamos de vocês. Agora, antes de encerrar, a gente vale lembrar também que a gente grava direto. Mas entre é natural num podcast você ter a famosa vírgula sonora. Que há um tempo entre uma conversa e outra, a gente dá um tempo, dá um pause e mete ali alguma frase de efeito ali, gravada para repetir. Nossa vírgula sonora vão ser músicas mesmo, por enquanto, assim como a vinheta inicial. Vão ser músicas. A gente vai escolher aqui a música, e nesse programa, quem vai escolher as músicas? É, sou eu, o Alexandre e o Harrison. O último se programa... se você quiser também indicar música, indica. Indicar contanto música, que não seja indica. Funk, nem pagode, nem qualquer outro gênero que não seja exatamente. Rock. Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e vamos pra escola. Alexandre, qual a última palavra? Educação. Educação, vou cortar e botar o grilho e acabar o podcast, não tá mais nada. Valeu, exército valeu. De grilo.